eu abri meu coração. Fui ao seu encontro, mas recebi um não. Agora é tarde, não adianta mais chorar. Já tô com outra pessoa, é melhor não me ligar. Me senti iludido, mas acordei a tempo. Perdi todo o encanto, fui levado pelo vento. Tantas mulheres no mundo e eu fui querer você. Quero me ocupar, prometo que não vou sofrer. Preciso ser adulto e chutar a bola pra frente. O jogo continua, mas nada rola entre a gente. Entende? É que tá tudo mudado. Fica muito mais difícil quando começa errado. Quando eu te vi, parei. Eu perdi o chão. O que eu senti? Não sei. Você me disse um não. Quando eu te vi, perdi o chão. O que eu senti, não sei. Por que te dei um não? Agora eu quero por você, eu me apaixonei. Prometo te esperar como eu nunca esperei. O meu lugar é com você, tenho certeza. Quando eu durmo, sonho que você me beija. Tenho saudade das palavras, do seu jeito. Te ver com outra dói dentro do meu peito. Foi um erro, sei que ninguém é perfeito. Quero voltar atrás, mas o que eu fiz tá feito. Eu vou tentar virar o jogo. Não quero ter que passar por isso de novo. Eu vou lutar agora que eu aprendi. O que eu sinto por você eu nunca senti. Quando eu te vi, parei. Eu perdi o chão. O que eu senti, não sei. Por que te dei um não? Quando eu te vi, parei. Eu perdi o chão. O que eu senti, não sei. Você me disse um não. Quando eu te vi, parei. Eu perdi o chão. O que eu senti, não sei. Parei, eu perdi o chão. O que eu senti, não sei. Você me disse.